Dedicaste a Moisés um azeite puro, tua luz acender. Em tua tenda a ordem se fez, lâmpadas brilhando eternamente a viver. O pão, o incenso que produz em cada coração um pacto a florescer, teu amor nos unindo em ti, queremos viver. Arão em santidade, a luz a colocar, desde o crepúsculo até o clarear, as fileiras do pão em honra a ti, memorial eterno por gerações a fluir. Cada coração um pacto a florescer, teu amor nos unindo em ti, queremos viver. Tua palavra é vida, é nosso guia, na comunhão encontramos a harmonia, acalma o aflito, traz paz ao coração, por tua lei vivemos em adoração. Oh Senhor, tua glória, tua luz, oh. Na mesa o pão, o incenso que produz em cada coração um pacto a florescer, teu amor nos unindo em ti, queremos viver. Se alguém te blasfemar, a voz a silenciar, como povo unido em ti vamos confiar. Vida por vida, em ti a verdade, teu nome é santo, trazemos dignidade. Promessa eterna, juntos a celebrar. Na tua presença encontramos paz, em cada geração, Senhor, tu és capaz.